Tinham olhos muito brilhantes ao seu redor. Que foi que Ezequiel viu? Vinham animais estranhos dentro deles. E as faíscas circulavam entre os seres. Que foi que Ezequiel viu? O anjo do Senhor falou, Ezequiel. Era a mensagem para o povo. Eram como quatro rodas, cor de âmbar, vinham como um fogo lento a revolver-se com um grande vento forte, impetuoso. Tinham olhos muito brilhantes, vinham animais estranhos dentro deles e as faíscas circulavam entre os seres. O anjo do Senhor falou, Ezequiel, era a mensagem para o povo. Que foi que Ezequiel viu?